que há do fim. A chuva apaga o fogo que há em mim. Ouço a voz de quem me quer tão bem e fico a ver se a chuva ouvirá também.